Tom, tom, tom, tom, tom. Tá ligado já? Maria. Ok, galera. Passar o som aqui. Top sonorização. Olha a guitarrinha. Olha o swing. Viu? Tá rolando e entra. Vai. Tá lindo, chega o original do Brasil. A novinha vai dançar com essa rocha de verão até ficar toda sua viagem na sola. E vou entrar cantando, viu, meu? Portal do Arrocha. Vai empurrar pra ver a nova sensação. Chegou Zé da Veia com a rocha de verão. Por onde a gente passa, ninguém fica parado. Geral já aprovou esse novo swingado. É pancadão, é de comer o chão. Chegou certa feia com a rocha de verão. É pancadão, é de tremer o chão. As cocotinhas vai descendo com a rocha de verão. É pancadão, é de tremer o chão. É de sua caçola, esse é a rocha de verão. É, a música é sair, porra. O importante é o swing. E quem quiser contratar essa banda, é só ligar 739-8114-3361. De cima, viu, meu? Deve correr pra ver a nova sensação. Chegou certa veia com a rocha de verão. Por onde a gente passa, ninguém fica parado. Geral já aprovou esse novo swingado. É pancadão, é de tremer o chão. É de melar cueca, esse é a rocha de verão. É pancadão, é de tremer o chão. As cocotinhas vai descendo nesse a rocha de verão. É de tremer o chão. É de sua caçola, enche a rocha de verão. É pancadão, é de tremer o chão. As cocotinhas, fica toda suadinha. E quem quiser contratar essa banda, é só ligar pra Pancada Produção. 0739-8114-3361. Música boa da porra, bicho. Abraço, fã Pancadinha, tamo junto. Pelo amor de Deus, contrata essa banda. Mas liga de verdade, liga, contrata. Né? A gente tá aí disposto a fazer batizado, formatura, aniversário, chá de bebê, tudo. Abraço, Júlio Lima. Passa a régua e traz a conta.